raro, quando nada se tem. Época já pode, eu não tenho Walkman. Aqui o pão é duro, mas ainda é pão. Nada mal, já que minha casa é um papelão. Socorro eu peço, respostas procuro. E aquilo que é seu resto, pra mim é o meu lucro. Procuro no lixo, enquanto ouço a barriga roncando. Hoje é meu dia de sorte, achei uma coxa de frango. Se eu ficar doente, melhor nem ir pro hospital. Pra achar minha cura é mais fácil procurar as Dragon Ball. Pobre sem valor, no corre escorre o suor. Um dos sonhos meus é poder ser sonhador. Tomando banho frio no inverno, ou no verão cheio de roupa naquele calor dos infernos. Não sei minha direção, mas pra cá que venho. Em falar em dinheiro, isso não tenho. Conta de luz e água paga, IPTU atrasado. A renda tá no limite, o cartão tá estourado. Tem rango na geladeira, então nem posso reclamar. Voltou o cheque do mercado, mas a mistura tá lá. E hoje tem cineminha com a nega que é mais bela. Um DVD do camelô, pipoquinha na panela. Falta o luxo, mas só tenho que agradecer. Parcelei em 12 vezes uma tela LCD. Eu só queria um carro novo e nem é porque o meu não corre. O motor tá zoado toda vez que para morre. Quem sabe uma Xport ou a Captiva. Se eu só tenho um Escort, porque o capital me priva. Classe média tá na média entre o rico e o miserável. Tem mês que passa bonito, outros desagradável. O governo põe nas rédeas e é forever alone. Já comi, lá veio prata, sobremesa meu Danone. Mansões, viagens, contatos, empresas, carrões, paisagens, criados, tratamentos de beleza. Fartura sobre a mesa, além de caviar, champanhe, chofé especial pra mamãe. Por dois massagens, convidados, festa de gala, princesa. Emoções é uma miragem, eu compro sua certeza. Seguranças e câmeras eu detesto. Tem que decidir entre a família ou o dinheiro do sequestro. Imóveis de luxo, empregados no lixo. Carro fuleiro é tuxo, lava dinheiro no jogo do bicho. Viajando pelo Líbano, comendo kafta. Os incomodados discutam a renda per capita. Os gritos dos oprimidos não há quem ouça. Eu tô mais preocupado com meus valores investidos na bolsa. Mereço psiquiatra, o povo louco, manicômio. Não tenho coisas, a polícia vai atrás porque é patrimônio.